No deserto o Senhor falou a Moisés com seu coração. Cidades para os levitas, um lar, uma nova direção. Herança da terra, bênção e amor, refúgio na dor, abrigo do temor. Cidades de refúgio, onde há perdão, o sangue clama. Misericórdia, nosso abrigo. Se o Vingador se aproxima, na cidade há proteção. Até que o sacerdote é refúgio que nos conduz.